Entrevistas, reportagens e música brasileira. A Agenda Cultural de São Paulo. Estúdio 1200, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Cultura AM de São Paulo. 1200 kHz. Música brasileira. 7:59. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com a sensacional música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. E tem também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do 2182-3081. É apenas um número de telefone, mas são várias linhas para facilitar a sua ligação. Então, durante o nosso programa, eu estarei repetindo este número, 2182-3081, e torcendo para que você participe do nosso programa, assim como os participantes do programa de hoje irão nos dar mais esta alegria, porque uma alegria é o fato de você estar nos ouvindo, e outra, se você puder participar do nosso programa, então vai ser demais. Então, vou repetir o telefone e vou ficar aqui torcendo para que você um dia, você anote o telefone um dia, resolva, olha, vou pedir uma música lá pro Gramofone, ligue pra gente e participe do nosso programa, tá bom? Como o Sebastião Micheletti, que mora na cidade de Guarulhos, ligou para cá e pediu com Orlando Silva, Céu Moreno. Depois nós vamos ouvir o pedido da Olga Dom. A Olga Dom mora no bairro da Penha e pediu com Orlando Silva, Página de Dor. Depois o pedido da Alzira Deivilacqua Oliveira, do bairro do Belém, que pediu com Francisco Alves, A Voz do Violão. Está começando o nosso gramofone pela nossa Cultura M. Porque ele não tem no céu. Se fizesse solo em campo, nevado esterafim, e olhares tão azul. Deus, perdão, meu Deus, mas esqueceste. Não fizesses um anjinho. Moreninho de áurea luz, Senhor, deixai quando eu morrer minha alma em penitência, só que mesmo sofrer. Não quero a vossa santa luz, só de anjos liriais, de olhar o céu azul. Deixai que a minha alma em seu fervor minore a sua dor. Só que entre os rosais, deixai, deixai minha alma entre as verbenas, entre as rosas bem morenas. Moreninha ideal, e São Pedro se enganasse, e um dia eu lá entrasse, sem mesmo Deus saber. Ardentes morenos a resplandecer. Ai, um dia hei de tentar e um anjo hei de levar aos pés de Deus e enfim hei de suplicar a madalena que também se por um santo assim. Saudade existe na melodia triste de um samba canção, desses que nascem noite de lua, no silêncio vago da rua, como um sussurro de oração. O samba é bem uma história de amor, de amor de um trovador em serenata, que a sua dor consola nas cordas de uma viola, quando a saudade uma outra. Saudade existe na melodia triste de um samba canção, desses que nascem noites de lua, no silêncio vago da rua, como um sussurro de oração. Inseparável. distante. Alheia a imensidão da minha dor. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido da Alzira de Vilacqua Oliveira, do bairro do Belém. Francisco Alves cantou dele, Horácio Campos, a voz do violão. Para Olga Dom, do bairro da Penha, Orlando Silva cantou de Cândido das Neves e Pixinguinha, Página de Dor. E para o Sebastião Michelete, da cidade de Guarulhos, Orlando Silva cantou de Uriel Lourival, Céu Moreno. 8:11, nós vamos ouvir agora o pedido de Luzi de Lima, que mora no Jardim Nordeste. Luzi pediu com Carmen Costa, Está Chegando a Hora. Para o Luiz Sebastião da Silva, Zé e Zilda vão cantar Dona Joaninha. E para o Nelson do Nascimento, que mora na cidade de São Caetano do Sul, Francisco Alves vai cantar de João Viana e Jorge Fará, Vivo Bem na Minha Terra.

com a minha terra pela terra de ninguém. Ai, se eu pudesse vivia como um lorde na Inglaterra, como um sultão na Turquia. Mas não posso porque existe um porém. Eu não sou com a minha terra pela terra de ninguém. Vivo bem na minha terra, ela é boa e tem de tudo. Tem lourinha, tem morena, de olhos negros e peludo. Tem açúcar e tem café, tem petróleo e chimarrão. Tem amor e tem saudade na cidade e no sertão. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido do Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul. Francisco Alves cantou de João Viana e Jorge Fará, Vivo Bem na Minha Terra, para o Luiz Sebastião da Silva. Zé e Zilda cantaram de José Gonçalves e Ani Monteiro, Dona Joaninha. E para Luzi de Lima, do Jardim Nordeste, Carmen Costa cantou de Henricão e Rubens Campos, Está Chegando a Hora. Eu ia falar o bairro do Luiz Sebastião, mas não tem o bairro dele aqui, nem a cidade dele. Não esqueçam, quando ligar, falar o nome do bairro, da cidade, do estado, tá bom? E aliás, daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e vou ficar na torcida pela sua participação, tá bom? Deixa lápis, papel, caneta direitinho, anota, deixa ele guardadinho aí. Um belo dia você, vou dar uma ligada e pedir uma música pro gramofone, pro nosso gramofone, e a gente vai ficar muito feliz. Daqui a pouquinho, então, estarei repetindo o telefone para você. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 21 minutos, vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Eu vou fazer o seguinte: como eu achei que tivesse mais pedido aqui, não tem. Então, eu vou passar o telefone agora enquanto eu preparo a próxima música. Vamos combinar assim, enquanto você, por favor, anote o nosso telefone. Antes, eu quero passar aqui o procedimento. É assim, você liga de segunda a sexta-feira no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome da música que você quer ouvir, dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito feliz. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Eu dou um exemplo aqui que deixa bem claro que é fácil ligar e você dificilmente vai encontrar o telefone livre, ou dificilmente você vai encontrar o telefone ocupado. É assim, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas as pessoas serão atendidas, porque quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra, e são muitas linhas. Então ligue pra gente, o telefone é o 21-82-30-81, 21-82-30-81. É só você ligar de segunda a sexta-feira, fazer o seu pedido musical e deixar este rapaz aqui muito feliz em poder falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e tocar a sua música. 8 horas e 22 minutos, vamos ouvir agora no nosso gramofone Carmen Miranda. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o todo mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada.

da sorte. Aproveitando a maré a favor, terás pra sempre valor. De Noel Rosa e Ari Barroso, Silvio Caldas cantou Mão no Remo. Mário Reis cantou de Noel Rosa e Custódio Mesquita, Prazer em Conhecê-lo. E Elacy Cortes, de Ari Barroso e Olegário Mariano, Tu Quer Tomar Meu Homem. Gramofone pela Cultura AM. 8h47, Vicente Celestino. Quantas vezes lá no céu me aparecia a brilhar em noite calma e concelada, a sua luz então me surpreendia.

que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera o malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se com poder penetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Aguardando a decisão de um destino que há de mim. De que maneira? Ah, depois eu já sabia. Eu vou dizer. Cheio de felicidade para quem soube amar com carinho e lealdade. Eis a pura verdade e ninguém pode contestar. De saudade, fico cheio, sem razão, vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Tem razão para sorrir, aguardando a decisão de um destino que adivinha. Que maneira, e eu já sabia, mas... cheio de felicidade para quem soube amar com carinho e lealdade. Fez a pura verdade e ninguém pode contestar. Para que haver contestação, pois esta mulher magoou meu coração. Sonhando com a felicidade eu ando tristão e vivo cheio de saudade. Narariririr. Vivo cheio de saudade, vivo cheio, sem razão, vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo, sem razão para sorrir, aguardando a decisão de um destino que há de vir. De que maneira, e eu já sabia, e cheio de felicidade para quem soube amar com carinho e lealdade. Fez a pura verdade e ninguém pode contestar. Malacuba, malacuba, malacuvi, vivo cheio de saudade, saudade, vivo cheio, sem razão, vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo, sem razão para sorrir, aguardando a decisão de um destino que irá dividir. De que maneira, e depois eu fiquei muito afim, cheio de felicidade para quem soube amar com carinho e lealdade. Fez a pura verdade e ninguém pode contestar. Nós ouvimos Luiz Barbosa com Silvio Caldas cantando de Mário Travasso de Araújo, Cheio de Saudade. Joel e Gaúcho de Sebastião Figueiredo, O Amor Regenera o Malandro. E nós estamos encerrando o nosso gramofone, que volta amanhã logo após o professor Pasquale Cipro Neto e o programa Nossa Língua Portuguesa. Um grande abraço a você que está nos ouvindo, a você que participou do programa também um abração, a você que está aguardando a sua participação, o nosso muito obrigado. E para você que ainda não ligou, ligue, participe também. É fácil, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você liga para o 21-82-3081, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede a sua ou uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, que eu sei que são muitas, e aí a gente vai ficar muito feliz em poder falar o seu nome aqui no nosso programa, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e tocar uma das suas músicas preferidas. O telefone é o 21 82 3081. Vou repetir, é um número só de telefone: mas são várias linhas. Então, dificilmente quando você ligar para cá, você vai encontrar o telefone ocupado. Experimente. 2182-3081. A gente vai correndo para o intervalo comercial já já. A gente volta com o Musicalidade, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. No gramofone de hoje, seleção musical Márcio Bacher, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Até já, no Musicalidade. A Cultura M apresentou... Gramofone.